sábado é assim. Eu me lembro de nós dois. É o dia mais difícil sem você. Outra vez os amigos me chamam pra algum lugar. Outra vez eu nem sei direito o que vou falar. Quero explodir por dentro, inventar outra paixão, qualquer coisa que me arranque a solidão. Motivo pra eu não ficar outra noite assim, sem saber se você vai voltar pra mim. Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer. Eu até encontrei prazer, mas ninguém faz como você. Sem emoção, seu vazio que vem depois só me faz lembrar de nós dois. André Felipe. Quero explodir por dentro, inventar uma paixão, qualquer coisa que me arranque a solidão. Um motivo pra eu não ficar outra noite assim, sem saber se você vai voltar pra mim. Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer. Eu até encontrei prazer, mas ninguém faz como você. Tanta ilusão, ir pra cama sem emoção. Seu vazio que vem depois só me faz lembrar de nós dois. Esquecer, eu até encontrei prazer, mas ninguém faz como você.